quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as Histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Mas, mãe, eu digo, é pra me lembrar o passado, minha filha, meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria pra não lhe perder. Acontece que não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. No Histórias do Velho Oeste de hoje, vamos lembrar algumas figuras que passaram pelo programa e compartilharam suas histórias conosco. Homens e mulheres que construíram a Zona Oeste do Recife com sua dedicação, trabalho e, sobretudo, com muita paixão e carinho. Vamos trazer, nas palavras de Vera Galvão, um pouco mais da história da militante LGBT, defensora do SUS e moradora de Camaragibe, Josenita Duda, que faleceu no fim de fevereiro de 2020. Eu acho que foi muito importante as pastorais sociais, principalmente ligadas aos movimentos de jovens, não, todas as comunidades eclesiais de base, criada na gestão do Dom Helder Câmara, e porque levava as comunidades e aos segmentos marginalizados da sociedade à teologia da libertação. E com isso a gente fazia os evangelhos, né, a partir de uma prática, fazia toda uma analogia do evangelho de Cristo, né, a vivência de Cristo, os evangelhos, com o dia a dia da comunidade. Então, eu creio que a maioria de nós, militantes da época, a maioria vieram da ala de esquerda da Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base. E Nita foi uma delas, eu sou, e dezenas de outros que ainda se tornam militantes, mesmo com todos os desgostos, mesmo com todas as avarias, mesmo com todos os desencantos, mas foi de lá. Ela era muito conhecedora de Camaragibe. Uma das coisas que ela fazia questão era de valorizar o patrimônio cultural e o patrimônio humano, né? Se chama de patrimônio material e imaterial, né? E ela alugava transporte e fazia tour com a mulherada, com quem quisesse, com os comunitários. Aí ia homem, mulheres, crianças. Ela tanto levava para conhecer os pontos históricos de Camaragibe, como também para os eventos culturais que havia, né? E também fazia piqueniques para fora, para a praia. Ela levava, muitas das vezes, ela alugava transporte, e, com o sentido de que as pessoas pagassem, a metade pagava, a metade não pagava, ela botava do bolso dela e pedia emprestado. Era aquela zona, ia para a Câmara de Vereadores mendigar que os vereadores dessem a passagem para completar o frete. E ela fazia muitos piqueniques para os teatros, para o Museu de Brenan, para as praias, para as cachoeiras. Ela sempre foi uma das pessoas que sempre gostou de viver e dar alegria e de motivar outras pessoas a saírem do casulo, né? De participar, de interagir. Ei, mulher, não se bate, mulher quer carinho. Quem bate em mulher é melhor ficar sozinho. Ei, mulher, não se bate, mulher quer carinho. Quem bate em mulher é melhor ficar sozinho. Quem bate em mulher só merece ficar sozinho. Ela foi embora, não quis ficar. Falou para ele, bota outra em lugar. Em mulher não se bate, mulher quer carinho. Quem bate em mulher é melhor ficar sozinho. Em mulher não se bate, mulher quer carinho. Quem bate em mulher é melhor ficar sozinho. Ela foi embora, não quis ficar. Falou para ele, tem mulher é melhor ficar sozinho. Em mulher não se bate, mulher quer carinho. Quem bate em mulher é melhor ficar sozinho. Em mulher não se bate, mulher quer carinho. Vocês estavam ouvindo a música Em Mulher Não Se Bate, de Lenilson Braga, o Príncipe do Brega. Ele foi um dos personagens que passou por aqui. Para saber mais sobre ele, conversamos com seu filho, o Lenilson Mendonça Filho, mais conhecido como Pop. É, Lenilson Braga, o meu pai, né? Esse nome artístico dele, mas o nome dele é quase idêntico ao meu, sendo que o meu leva o filho no final. O nome dele é Lenilson José Mendonça da Cruz, e eu levo o filho, né? Nativo aqui do bairro da Várzea, já vindo de uma história familiar de artista também, de artesões e de músico, que o meu avô, o pai dele, conhecido aqui na Várzea como seu Lula do Banjo, ele já era conhecido por tocar muito bem o banjo, que a gente tem até hoje preservado aqui, né? Um banjo que já vem de família, vai passando de geração por geração. Aí hoje eu estou com esse, com essa missão de levar ele adiante, né? E Com isso, ele sempre teve o sonho de também ser artista, que nem o pai, a geração, né? E teve outros irmãos também que entraram para a linha da música, sendo que faleceram há pouco tempo e, né, muito mais jovens, e ele ficou segurando a patente. Aí, com o passar dos anos, ele trabalhou em muita empresa, como a Nordeste Vigilância de Valores, mas sempre nunca deixou o sonho da música perder, né? De se perder. E aqui no bairro da Vaza, com os amigos, nas famílias, na casa de família, sempre mostrando o talento dele na parte do brega, que a paixão dele era o brega, né? Cantava muitas músicas também de trovador, de bolero, assim, mas era mais o brega. Aí surgiu o nome Lenilson Braga e ele teve a oportunidade de conhecer muitos amigos na parte da antiga Condil, que era onde se reuniam os grandes artistas para fazer suas gravações de LP e de vinil. Aí ele participou desse processo com trabalhos que nem o Mutreta, que é uma seleção de artistas junto com eles, e tem um compactozinho dele também que ele fez com composições dele, que nem Acorda Ana Paula, e outras músicas, né? Aí ele, depois que saiu do emprego, ele pegou todo o seu dinheiro e investiu na arte, fazendo com essa ligação com o pessoal da Condil, e ali se formam amigos que nem Alberto Kelly, que nem Sandro Black, o que vinha aqui sempre, José Ribeiro, na época que a gente, né? No início do percurso dele, eu era menino nessa época, acho que eu tinha o quê? Acompanhando já com meus 9, 8 anos, 9 anos, 10 anos, acompanhando esse processo. Assim, há uns vestígios que eu lembro, né? Com essas amizades. E aí ele foi seguindo a vida e continuou. Sempre no caminho da arte, nunca abandonou as origens. E teve a oportunidade de conhecer mais pessoas. Aí sempre se reunia aqui no quintal com os artistas. Sempre gostou disso, né? De manter essa ligação e a resistência, né? Que a gente sabe que sofre um pouco a gente, por parte do governo, de não apoiar tanto a resistência na arte, é muito mais cobrado do que... Aí você se doa mais, que é muito mais prazeroso, né? Você se doa mais, mas também a gente, como humano, precisa das nossas necessidades. E como ele, a gente vem passando também esse processo, mas não, nunca desistindo do objetivo, né? Que é levar a arte para a população, para as pessoas que precisam. E a gente vê que há mudança mesmo, né? Tanto espiritual como na parte material, você sente a mudança nas pessoas, aquele prazer de ter uma noite de cantoria, uma noite, um dia, uma tarde, final de tarde, você estar com sua família, isso é tudo prazeroso. Aí são energias que é ótimo de preservar. Aí Lenilson Braga fez parte, né? Agora no final de 2017 ele veio a... Eu não digo assim... faleceu ou morto, mas veio a transcender, né? Foi para outro plano para continuar a missão, como cada um da gente vai continuar desse mesmo jeito. Mas a sua obra está aí, muito bem preservada. Muitos amigos vindo à procura, como vocês aqui, para saber a origem, de onde, né? E isso aí vai alimentando cada vez mais o sonho da gente levar o nosso dia a dia na arte. Depois de ouvir um pouco mais de pop sobre a vida e obra de seu pai, vamos para um breve intervalo. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos,

Dona Olívia, que participou de um dos primeiros episódios, moradora do sítio dos Lotes, afina sua voz para compartilhar um pouco de música conosco. Violão, eu estou tão sozinha, sem amor, sem carinho, solitário a dor. Violão, já chorei tanto, tanto, e não tenho mais pranto pra chorar pelo meu amor. Violão, companheiro de leve, és o meu único afeto, tudo que me restou. Meu violão, meu amigo, quem nós nos separou, hoje eu me abraço contigo, a saudade que você deixou. Pronto. Isso é antiga, essa música é antiga, viu? Era antiga, é, né? Antiga. Eu gostava muito. Tinha rádio, de onde eu trabalhava, eu tava, tinha que estar um rádio junto de mim. Comprava, tinha aquele rádio assim. Oxe, então eu comprava, cozinhava na casa do bebê, mas eu usava minhas músicas. Aí dizia, mas tu bota baixo, Olívia, tu bota baixo, não bota só pra mim mesmo. Aí não acorda vocês não, minha gente, fique lá. Eu aprendi assim, ouvindo tudinho baixinho. E nessas viagens por alguns personagens da Zona Oeste recifense, chegamos ao artista ambulante, mambembe e ator, Josué. Eu me chamo Josué Rodrigues Pereira, tenho 42 anos, nasci em Belo Jardim, interior aqui do estado de Pernambuco, que fica a 181 quilômetros do Recife. Moro no sítio do Bredo, apesar de ser uma comunidade muito esquecida pelo poder público e também pela população. Ninguém conhece, porque é uma localidade que tem vários nomes. O único protagonista que eu fui na vida foi o filme Aqueles Que Se Foram, curta do Bruno mesmo, mas o resto é tudo figuração. Mesmo fazendo cinema com o saudoso Simeão Martiniano, onde eu passei lá 5 anos só ensaiando, era Simeão, o pessoal ia e saía, porque não aguentava mais esperar. E ele tinha muita ligação com a TV universitária, era quem emprestava as câmeras e o cinegrafista para fazer toda... O Simeão queria dirigir, atuar e ser roteirista e ser figurinista. Mas participei dele do filme, que foi... A valise foi trocada por um figurante e eu devia ter um papel pelo tempo que eu passei lá, mas não me considerou. E participei de um curto, né? Cantando na Farinhada, de Borba Gato, que é da mesma equipe. E em figuração fiz Amarelo Manga. Foi um dos filmes de Cláudio Assis. Fiz Ave Maria, ou Mãe dos Oprimidos, de Camilo Cavalcante. Trabalhei com ele. A Escola de Cinema do Recife, não sei se é aberta ainda, que era a Hyperion. Fiz Robin Funeste, que era um curta. E como não podia ficar de fora, trazemos também um pouquinho mais de poesia e sabedoria do Seu Pedro, que esteve conversando conosco aqui no Histórias do Velho Oeste. No dia 9 de novembro, Seu Pedro fez sua passagem. Ele ficará imortalizado nos baobás que plantou o mundo afora. E é muito interessante, você quando planta um baobá, ele vai viver 6 mil anos. Então, mesmo que a pessoa morra, ainda tem 6 mil anos para ser lembrado. Porque a turma quando olhar vai dizer assim, rapaz, ó, aquele cidadão plantou aquilo ali, não pode nem saber que é um poeta marginal, mas sabe que ele plantou aquela árvore e que aquela árvore sobreviveu durante tantas agressões à natureza. Tá? Ela não é uma árvore silvestre, ela é uma árvore africana. Tá? Existem 9 tipos de baobá, mas